Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos, boa noite, aliás. Bem-vindos a mais um Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje estamos num sábado fresco, num sábado propício a ficar em casa e a desfrutar dos grandes sucessos dos anos 60. São 60 minutos com música dos anos 60 e com várias nacionalidades. Aliás, como exemplo é a primeira seleção que tenho para si. Rita Pavone, Datemi un Martello, música de 1967, e os Beatles com o tema I Want to Hold Your Hand, música de 1967, tal como a de Rita Pavone. E vamos depois chegar com música portuguesa. Nuno Filipe traz-nos Os Gatos, este grande tema que já ouvimos aqui na primeira edição do nosso Anos 60. Mas como a primeira edição já foi há muito tempo, volto a trazer aqui à antena este tema. É assim que damos então início a mais uma seleção, a mais uma edição de Anos 60 e à primeira seleção do programa de hoje. Começamos então com Rita Pavone e Datemi un Martello. Something I wanna hold your hand. I wanna Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you understand. Dos telhados parecem ter de vidro os olhos liquefeitos. Ou aquela mulher desarrumada com os seios esmagando o parapeito. Ou ainda só os parapeitos alinhados nas ruas da cidade. E ainda aquele homem que correndo que tem um grito no peito que não abre. E é o outro que olha e não entende. E é o vento cravado sobre sonhos que no sangue tarde é como um ferro, perfurando devagar de ponto a ponto os pontos cardeais de uma parede ou os muros asfixiantes da garganta. Se debaixo dos fatos não se estende o odor raiado de plantas, ou ainda apenas as plantas, as raízes que mordem o prazer. E aquela criança sem saber, crescendo como um gato de varanda. Mas já nadei a longo sobre as pedras, nem o limo reflete a água, que no círculo dos gestos e das xerras, ao som agudo de um cavalo e o crepitar-se dentro da navalha, uma boca rasgada sobre a carne, aos soldados vorazes de batalhas, opõe os gatos rico fazendo a cara. Aos soldados vorazes de batalhas, opõe os gatos, leque fazendo a tarde. Opõe os gatos, leque fazendo a tarde. Opõe os gatos, leque fazendo a tarde. E vamos agora, depois de ouvirmos estas três músicas, vamos agora ficar com algo que acho que nunca aconteceu aqui no nosso anos 60, mas com todo orgulho farei. Três nomes de música portuguesa seguidos. Isto, para além, claro, de Nuno Filipe. Vamos ficar com os Tártaros, Rosa Redonda à Saia, ainda Daniel Bacelar com os Gentlemen, Se Eu Enlouquecer, e para finalizar, os Ecos. O tema dá pelo nome de O Espelho. E é assim que damos seguimento ao nosso anos 60, agora aqui com mais música portuguesa. Ora, se é verdade que a regra é que haja, no mínimo, uma música portuguesa por cada duas estrangeiras, claro está, É, no mínimo, porque não é obrigatório nada disto, que não é obrigatório que hajam, aliás, nada impede que hajam duas ou três músicas de música portuguesa, não é? Nada impede até que façamos emissões de música portuguesa. Não será o caso, mas pronto, vamos aproveitar para trazer aqui três temas de música portuguesa dos anos 60. Começamos então, como deve ser, com estes nomes, os Tartos. Eles têm então este expressivo tema, ó Rosa Arredonda a Saia. Thank you. super music. Vamos agora para intervalo, mas antes tenho mais três músicas para vocês. A primeira dá pelo nome de Quem Eu Quero Não Quer e é de Raul Seixas. Foi gravada em... Aliás, Raul Sampaio. Foi gravada em 1963. Logo depois vamos ficar com mais dois temas daqui de... Aliás, em português, mas não necessariamente aqui de Portugal. É porque Salvatore Adamo não gravou E Cai a Neve em Portugal, mas gravou ainda nos anos 60. E Cai a Neve é uma versão portuguesa de Tom Bandareja. Vamos ficar depois com o Trio Admira e a Praia. É assim que damos por terminada a primeira parte do nosso Anos 60. Já sabem, estimados ouvintes, que é sempre um prazer estar convosco e poder-vos fazer então companhia nestas noites agora de sábado aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos à música, eu volto daqui a alguns instantes. Até já! Quem eu quero não me quer. Quem me quer, mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida, o que será?

E por isso criamos Nostalgia, Som e Magia, um programa do Canal 2 da Antena Web que o fará recordar e voltar atrás no tempo para sonhar outra vez. Nostalgia, Som e Magia, um programa com a apresentação de Joana Santos entre as 22 horas e a meia-noite no Canal 2 da Antena Web. Olá, ouvintes, muito boa noite novamente, bem-vindos agora à segunda parte do nosso Anos 60, pois é, e o Anos 60 que vai contemplar mais uma vez três músicas portuguesas, isto hoje está a correr bem. Ora bem, vamos ficar com uma música muito engraçada, que é uma adaptação do Sapore di Sale, Sapore di Male, música que é aqui interpretada por António Calvário, na década de 60, portanto, esta música... que dá pelo nome de Sabor a Sal. Logo depois vamos ficar com A Menina dos Telefones, música de Maria José Valério, e que então nos vai também acompanhar nesta emissão. Vamos fechar o nosso bloco de três músicas, a nossa seleção musical, com um outro tema, este que dá pelo nome de O Chá Chá Chá em Lisboa. É uma interpretação de Arturo Ribeiro. É uma música bem divertida e que vamos escutar aqui também. Eu tenho a certeza que o ouvinte já ouviu em algum lado. Mas vamos aqui recordar então esta versão dos anos 60. É assim que damos seguimento ao nosso programa e que abrimos a segunda parte do nosso Anos 60. Sabor a sal, sabor que há no mar. Eu sinto em teus lábios, eu sinto por fim, quando sais dentro d'água a secar-te na praia, junto de mim, junto de mim. Um sabor a sal, sabor que há no mar. Sabor de tortura por coisas perdidas, que põe amargura dentro das nossas vidas. Neste mundo diverso, diverso e profundo, e o tempo que passa destrói lentamente o tempo diferente que um dia chegou. Tu entras na água, sozinho te espero, na praia tão quente, porque o sol a beijou. De novo tu voltas e torna a suceder que eu estendo os meus braços para te prender. Um sabor a sal é um amargo sabor, sabor dos teus beijos e do teu amor. O tempo diferente que um dia chegou. Tu entras na água, sozinho te espero, na praia tão quente, porque o sol a beijou. De novo tu voltas e torna a suceder que eu estendo os meus braços para te prender. Um sabor a sal é um amargo sabor, sabor dos teus beijos e do teu amor.

andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado ver a Rosinha do Limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu empado, não quer ter tchá tchá tchá. Ora bom, e a nossa sessão de hoje vai para a música francesa, ou seja, vamos ficar com três músicas francesas e nenhuma portuguesa, mas é só desta vez, porque, enfim, pronto, também já passamos aqui bastante, temos, digamos, portanto, feito uma média superior ao habitual, portanto, também não tem mal nenhum trazer aqui três musiquinhas seguidas que não sejam cantadas em português, nenhuma delas. Vamos ficar com Michel Dupé, que nos traz, aliás, Michel Dupé, assim está correto, Delpé, Michel Delpé, que nos traz Chez Loré, uma música gravada em 1865, Richard Anthony com Mon Amour, Aranjuez Mon Amour, e por fim Charles Dumont, ele traz-nos La Cigarette Après l'Amour, música também gravada em 1967, tal como a de Richard Anthony. E é então assim que damos seguimento ao nosso programa, peço imensas desculpas, ao nosso programa, o Anos 60, que, atenção, vai caminhando para o seu final. Daqui a pouco, quando eu voltar, já será para as despedidas e para as últimas três músicas do nosso Anos 60 de hoje, nesta noite de 6 de novembro de 2010. Vamos à música, começamos com Michel Delpé e o tema Cheroé, de 1965. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauché. Et pour nous, Lorette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard, on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette, on y retournera pour ne pas l'oublier. Chez Lorette, ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Thank you. amour sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour. Le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose, mon amour, et les murs se gercent, mon amour, au soleil, au vent, à l'averse et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant, soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leurs fusils de bien étranges choses. Mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé, et chaque été d'un beau rouge sont les roses, mon amour. Sèche les fontaines, mon amour, au soleil, au vent de la plaine et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. S'y arrête après l'amour, je la regarde à contre-jour, mon amour, c'est chaque fois la même chose, déjà tu penses à autre chose. Autre chose. cigarette après l'amour. Je la regarde à contre-jour. Mon amour, il va mourir avec l'aurore. Cet amour-là qui s'évapore en fumée bleue qui s'insinue. La nuit retire ses marées. Je n'ai plus rien à déclarer. Dans le jour, j'entre les mains nues. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, déjà tu reprends ton visage, tes habitudes étonnantes. Et ton âme, ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, je ne pourrai jamais me faire à ce mouvement de la terre qui vous ramène. Si loin que l'on s'abandonne, ni l'un ni l'autre ne se dort, on se reprend avec l'aurore. Ta cigarette après l'amour s'est consumée à contre-amour. E eis que chegamos ao final da nossa emissão. É verdade, o ano 60 vai mesmo fechar por aqui as portas, mas eu não vou embora sem antes lhe trazer mais três músicas, as últimas três músicas do nosso programa. A primeira música foi gravada em 1960 e dá pelo nome de Chiclete com Banana. É de Jackson do Pandeiro. É o nome brasileiro da música, bem conhecido por lá, e que em Portugal não teve expressão, porque, enfim, também eu acho que também pela... nem tanto pelas diferenças musicais, mas sim pela distância que na altura separava Portugal do Brasil, hoje sem dúvida muito menor com a internet. Vamos depois chegar com uma música de 1962. A música é de Ella Mickey e dá pelo nome de Tanks Capitania. Ora, esta Tanks Capitania é de 1962, como disse, e de Ella Mickey, que é um nome húngaro. É verdade, é a primeira vez que o ano 60 lhe apresenta um nome húngaro. Uma música que teve o seu sucesso, teve o seu momento de glória na Hungria, em 1962. Vamos, por fim, ficar com uma música portuguesa, neste caso de Eduardo Nascimento, e que participou inclusive no Festival da Eurovisão. A música dá pelo nome de O Vento Mudou. E é assim então que chegamos ao final de mais um Anos 60. Estimado ouvinte, foi um prazer imenso estar consigo. De hoje a 8, estarei cá novamente para mais 60 minutos de músicas dos anos 60. Fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana. Eu boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e usar bumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Fui urururururi, pap, pap, pap. Eu quero ver a confusão. Pap, pap, pap. Olha aí, o samba rock, meu irmão.

ela que giver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela mentiu pra sempre fugir. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Para que o bom mulher já não mais é ter. Não mais tenho dó que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. E as nuvens